Bom dia, Salvador. Muito bom dia. Tá 3153 pronta no ponto de espera da 190. 3153, boa linha e decola pista 10, vento 1970 graus, 09 nós. A linha decola pista 10, 3153. Salvador, bom dia, General 9972, está se aproximando, pode ver, na 10, está pronto. General 9972, bom dia, Lima, tem que observar na 0. Lima, tem na 10, General 9972. Decolar Zuno 8, controle 119.8. Muito obrigado, bom dia. 3193. Será 9972, autorizado de decolagem, pistão 90, vento 1970 graus, 8 nós. Iniciando na 10, será 9972. Geral 9972, decolado aos 21 no controle, 119.8. 19.8, obrigado, bom dia, bom trabalho. Salvador, Gol 092, final da 190, baixado e travado. 1092, ajuste no 017, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 10, vento 160 graus, 10 nós. Teve pouso na 10, Gol 1092. Zona 092, solo 3, 1 direita, 121, décima 1. Zona 092, no solo 3, 1 direita, 121, décima 1. Zero Lima de Salvador, um bom dia. Voo 9759 se aproximando para espera no zero, tá? Voo 759, a linha decola, pistão no zero, vento no 60 graus, no zero nós. A linha decola no zero, voo 9759. Torre Salvador, bom dia, o trip 5362 agora estabilizado no IRS, cabeceira no zero. Trip 5362, ajuste no 097, reporte baixado travado. Sente visual baixado travado. Trip 5362, autorizado pouso, pistão 10, vento 1970 graus, 8 nós. Autorizado pouso para o trip 5362. Voo 9759, decolador 35, controle 119.8. Ok, 19.8, bom dia. 5362, salva 37, direita 121, decimal 1. Vai chamar em 121, 1. Bom dia. Torre Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, Justino 097, reporte baixar e travado para Justino 0, Kilo Serra Lima. Gente, tem intenções de pôr 97 a partir do marcador externo. Reporte para o cancelamento das regras, o Kilo Serra Lima. Lima. O Serra Lima passando o externo no momento, solicita a modificação da presente. Cancelado 242, base pela direita, agilizando manobra, chuva está esperando aqui o Serra Lima. ciente, chamada na final, fazendo, vai efetuar uma curta final. Flativa, base curta, reporte na curta final da 17, que você é Lima. Lima. Serra Lima na base, vai girar a final do 1-7, baixar travado. Estimativa avistada, Serra Lima, pouso autorizado, pistão 1-7, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Lima. Tudo bem, Salvador, bom dia, boa 1-7-5-5. 1-7-5-5, bom dia, continua a aproximação, reporte baixado travado, ajustando 1-0 no 7. Vai reportar 1-0 no 7, 1-7. Torre Salvador, bom dia, Goro 649, ponto perda 1-0, pronto. Goro 649, autorizado em área, decolar pistão no 0, 1-60 graus, 1-0 nós. Ali decola, pistão 0, Goro 649. Silvio Terra Lima no solo, os 4-5, confirma o pátio. Afirmativo, direita, aerostar, estacionar a frequência livre, que é o Terra Lima. Gol no 755, baixar trava, passou externo. Afirmo, aguardando apenas a decolagem do tráfego da companhia, gol no 755, continue a aproximação, guarda na pista livre. Guarda na pista livre, gol no 755. Gol 755, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-70 graus, 1-0 nós. Vento desde pouso, pistão 1-0, gol 755. Gol 649, decolar 246, controle 119, decimal 8. Vento transfere. 098. Confio, Michael, meu ouvido? Michael, meu ouvido, ajuste no 0-7, continue a aproximação, número 2 para pouso. Continua, Michael, meu ouvido, quando próximo, teria a intenção de pousar no 1-7, não perder a vez aqui no pouso, seria possível? Afirmativo, aposto para o conhecimento das regras, o Michael, meu ouvido. Ok, companheiro. Então já solicita... A partir de agora, prosseguir para uma base direta da 1-7. Gente, o Michael Melvito informa o tráfego no setor noroeste, é um Bravo 407, está a 500 pés, helicóptero da polícia local, está a 500 pés, está visual com tráfego? Não, eu estou com medo que não te tenha visual ainda não. Afirmativo, mantenha 2 mil pés. Plano, a regra de instrumento cancelada das 4-7, mantém a 2 mil pés, comprou a do farol de hoje, no, a rotatória É o guardão pra girar base, o Michael no ouvido. Ok, mantenha aqui a pro guardão pra girar base, Michael no ouvido. 1755, solos 47, direita, 1211. 211, o 1755. O Michael, meu vídeo, tá 1500 pés aqui. 1500 pés, Michael, meu vídeo, grava. Aqui o meu Vito, você consegue fazer uma base curta? Afirmativo, amigo. Base curta, o Michael Vito e visual com tráfego. Gente, prossegue já tráfego superado. Prossegue para final do nosso set, reporte na curta, o Michael meu Vito. Reportará na curta, baixado travado, Vito. Já está baixado travado. Enter. Torre, após o pouso, o destino do Mike Romeu Vito é o hangar da Aerostar. Afirmativo, Mike Romeu Vito. Final curta da 17, Mike Romeu Vitor. Mike Romeu Vitor, já pouso, pista 17, 17 a 0 graus, 9 nós. Pouso autorizado, muito grato. Mike, no meu ouvido, solo 51 na direita, estacionar frequência livre, bom dia. Torre, bom dia. Azul 4234, exato Linhares, decolar, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 1-0 nós. Ali decola, 4234. Controle, desculpa, Torre Salvador, bom dia, Oceania 6225. Passando agora o externo, baixa travada. Oceania 225, ajuste no 0 no 8, continue a aproximação, guarda no pista livre. 25. Oceania 6225, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 8 nós. Livre pousão 1-0, Oceania 6225. Informação dos senhores, você está separado de 2 milhas na cabeceira, bem altitude de 600 pés, para um bando bem enorme de urubu. Bando de urubu, ok, graças à informação 6225. Azul 4234, decola 259, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Oxe, 6225, sol 00, direita no Livre táxi, reposta na Papá, que é o Kilo Serra Lima. Autorizado alinhar, reporte pronto, QTA Lima, 197. Pista Lima, 3 graus, decolagem, pista 97, vento no 60 graus, 90 nós. Lima, decolador 06, Astana 5541, bicho no controle 119, decimal 8. Gente, Astana 5541 vai passar para o controle. Bonjour, bom dia, American 239, IOS 19, or 10. American 239, bom dia, QNH 1018, clear to land runway 10, wind is 170 degrees, 10 knots. Okay, clear to land 10, American 1239.